Controle de Salvador, agora 759. 226-6060. Bom. 59, sendo identificação, desça para 4.000 pés via chegada Bonfim. Ajuste 1-0, 1-5. 4.015, 759. Beleza, no 71 no Chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Tá certo, obrigado, bom dia, até 3171. Bom dia, bom dia. Obrigado, bom trabalho. POB de 64, tá com 5:40, alterna Brasília. XCV a parte 1, Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 1095. Atenção, Airbus Avinha aqui ingressando no pátio. Está visual com ele. Até o ponto de espera estaremos na sua escuta. Bom dia, muito obrigado e até. Fortaleza 2221, autorizado NA e decolar 50, vento 160, grau 079. Ali decola, passaria do 2221. Salvador, Cordial, bom dia, Azul 5126, ponte 03, informação Fox, autorização Batins 340. Azul 5126, informação Fox, confere, guarda Costa. Aguarda. 221, iniciou a rolagem. Gente. Zona, decolou 33, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado e até, senhor. O 5128, confirma? Confio, prossiga. Autorizado com o FIN, nível 340, decola da 1-0, com primeira curva à direita, na saída Arbor 1, transição elefa. O Pesolo 21 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5426, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado com fins nível 340, transição 0, primeira curva direita, na saída Arbor 1, transição alerta, Apesuru 21, via rota do plano. Transponder 5426, controle Salvador 208, Apesuru 5126, protegimento correto, aborte pronto para o pushback e acionamento. Chama táxi, outro 2-0. Azul 2221, se tiver condições autorizadas para o direto de barreiras e ainda mantém a restrição de 3 mil pés aguardando o subida. Gente, vai manter 3 mil aguardando para prosseguir. pegou o nosso 759, autorizaria voar Duna, Duna devido a formações? 759 autorizado de viso na proa de Duna, ainda mantém a 4 mil pés, desse mantém a 4 mil. Formação de tráfego 10 horas 7 milhas, como Oeste, um ATR 72, mantendo 3 mil pés. Gente, vai na Duna, 4 mil pés, 759. Passaria do 2221, tráfego 3 horas, 6 milhas, rumo sul, um Boeing 737-800, cruzando 060 em descida para 4 mil. Obrigado essa informação, estou com o tráfego plotado. 221, assim que possível, Sarita, reinicia a subida, tem umas formações aqui na proa. 221 ainda mantém 3 mil pés, dentro de 2 minutos autoriza a ascensão. É, obrigado. Cruzando já avisou com o atraso 1759. 59 desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-ray em forma estabilizada. 2 mil, estabilizado, 59. Nível 2221, subi e mantenha nível 160, direto barreira. 160, direto barreira, 2221. Fazer bom dia, Sideral 9972, quem tem informações? Sideral 9972, desço para 4 mil pés via chegada Bomed 1, ajuste 1095. 4 mil pés via Bomed 1, o 9972, o novo cliente vai direto. 759, chame torre, frequência 198, decimal 95. 295. Uma 759 na escuta da torre? Afirmativa, visual agora, o 759. Não, está habilitado. Voo na 759, tráfego avistado, altímetro 1095, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 08 nós. 3 pousos, 759. Voo 759, confirme a quantos pés avistou? Estava 1.300 pés, devido chuva aí a 7 milhas da cabeceira. Sente. 3 pousos, 103, 153 para 4. Então, 3153, informação, foco, trabalho, não, cópia. Guarda. A 9972 desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado, ajuste no 095. Desça para 2.000 pés, ajustando no 095, chamada estabilizado no ILS X-Ray 09972. Voo 759, solo 46, libera a direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 59. Azul 5126, confirme somente acionamento. Para, puxe acionamento na ponte 3. Gente, autorizado, reporte taxi. Se chama taxi 610, azul 5126. Copio. Pesado Galeão, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída São João, Leda Doco. Transponder 5430, controle em 1-2-0, decimal 8. A primeira aerovia que intercepta é o peso do 44, após seguro conforme roda. Solicito 300, usa 3253. Gente, confirme as demais informações que a gente lê. Afirmativo, decolada 10 com curva direita, com 4-1-10-4-4, São Bruno, Lida Dócio, 5-4-3-0-3-1-2-0-8-4-2-3-1-5-3. 1-5-3, após o peso 1-4-4, seguro, após conforme roda. Afirmativo. Autorizado nível 300. As demais informações permanecem como cotejadas e reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar o TAN 3-1-5-3. Paulo Salvador, confia, Golfo, Tanguiá. Confirma quem chamou? Golfo, Tango, Yankee. Eu sigo a Golfo, Tango e Yankee. Registrado, Tango, Yankee, se encontra na posição 14 da remota. É, feito esse reboque para o terminal de baixo. Sente, aguarde, por gentileza. 3153 na escuta. Prossiga. Saiu um estimado do pushback? Mais um minuto, Jan. Gente. Golf, Tango e Yankee, aguarde para o rebote. Ok. Equador, 2221, voltando. Prossiga. Equipe hoje aqui no setor está na 1260 e 1288. Tenente, graças pela informação. Nossa, se alguém tiver 03, está sendo liberado pelo Embraer da Azul. Juliette, 759, manda aí. Para o Pátio Sul Azul, 512.110, borda, 4 autonomia, está na Galeão. Confirma somente a autonomia? 4 horas. Destaque que é via Índia, ponto de espera chamou pronto, altímetro no 0, 195. Ok, via Índia, ponto de espera chamou pronto, azul, 512.000 com 1-0 no 5 avião. Plano 7-5-9, ingresso desde Juliette até o Guia 03. Juliette 03, vamos lá. Plano 3-1-3, pushback, posicionamento, posição 8. Autorizado, aposto táxi. Repassado. Pronto, azul, 126. 126, sem condições de NA e decolar sem parada. A linha decola sem parada, o azul, 126. Sim, desconsidera, manter a posição. No ILS, o Sideral 9972. Sideral 9972, complete final, chame Torre, Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Sideral vai chamar. Foi Salvador, Sideral 9972. Sideral 9972, tráfego avistado, QNH 1015, autorizado pouso, piso 10, vento 170 graus, 079. Livre pouso, piso 10, Sideral 9972. 5975, dessa via chegada Bomed 1 para 2000 pés, ajuste no 095. Autorizado após o Fabog Duna, Rio 5975. Após o Fabog Duna, 5975. Na 3153 para o táxi, 253 a borda, 3:45 alterna campanha. TV abate 1 no Índia, ponto de espera chamar pronto, altímetro 10, 15. Vai chamar aí, pode esperar, chamar pronto, 3, 2, 3. Tango Índia, autorizado o reboque, reporte finalizando no gate 09. Obrigado. 5126, autorizado a NIA e manter o no zero. Ali manter o sistema 0 azul, 5126. A 9972, solo 55, libera direita, taxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, o federal 9972. 972, reautorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá atende o sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, acelerar o sinalizador, federal. Azul 5126, autorizado de colapso no zero vento, 160 graus, 0 menos. Olá, Salvador, bom dia, TAM 3597, informação Foxtrot. TAM 3597, oceano, identificação, desça para 4.000 países via chegada bom, se ajuste no 0 no 5. 4.000 na chegada bom, TAM 3597. TAM 225, aguarda a conta. Autorização na sua escuta mesmo? Sim. Informação em curso e Azul 5126, decolado 57, chama controle 120218, bom voo. Controle 208, azul 5126, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, azul 5126, Arboruno, LFA. Azul 5126, contato radar, Silva via saída Arboruno, nível 340. Via Arboruno para 340, azul 5126. Yes. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor 1 na transição elétrica. Peso 1-7 a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5454, controle 120 decimal 8. 380 Brasil autorizado, saída Arbor 1 na transição elétrica, peso 1-7 primeira aerovia, 5454 transponder, 1208 controle, chanel 6225. Chanel 6225, Avenida 2005, cortejamento 40, ponte pronto para o pushback e acionamento no gate 02. Repórter. 3153, pronto? Ainda não, senhorita. ILS-X3, forma estabilizada. Foi Mara, estabilizado em ar, isso aí, da pessoa no gás. Paulo, tá maluco? Aqui é pouco, tá? Siga. Pouco, tá? Siga. Foi remoto, né? Thanks, bom dia. Boa, 3153, autorizado a NIA e decolar para o sinal 0, vento constante 0 graus, 08 nó. Ali decola, 3153. Na área proa de Pelu. Afirmativo, então, retornar para qual proa, senhorita? Pelu. Afirmativo, vai reportar retornando na proa de Pelu para 3597. Geral 9970, desse mantém nível 050, autorizado via chegada boa média 1, ajuste 1 no 0 no 5. Na aproximação mantém a chegada esse geral 9970. Decolada 04, chama controle 1 no 20.8, bom voo. 208, boa. Controle boa, tá? 3153. Decolou? Afirmativo, cruza 1.100 pés, quando possível, voa Dóculo. 3153, suba conforme autorizado, após 2.000 pés, autorizada para o Adileda. Apenas confirmando o código 5430. Afirmativo, acionado. Entre contato radar agora, cruzando no 1.500 pés, após 2.000 pés, voa Leda, após Leda, Dóculo. Afirmativo, após 2.000, voa Leda, tá? 3153. 5126, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Recife agora 260, alterna 288, azul segundo 260, dia. Controle 5975 da Rio, fui LS. 5975, chame torre, salva frequência 198, decimal 95. 2975, salva Salvador, bom dia, Rio 5975, fui LS, baixar travado. Desautorizado, final ILS, informe estabilizado. Salvador, Amboice, Azul 4201, informação Gol, ficando possível capim. Azul 4201, um minuto, pós separação, vindo. E agora, Costa. Tokyo Delta. Confirme o pátio que se encontra, é a pista que devolve. A frequência do sol, mas a cópia no momento se encontra aqui na torre mesmo, em 1895. Gente, número 2 agora. Solo 10, libere a direita, taxi via Alfa, Kilo, Bate 3, 6, ao meu posição. Alfa, Kilo, Bate 3, 6, ao meu posição. Afirma, o número 3 para qual, para guarda? Azul 4201, não copia? Pronto, copia. Autorizado Campinas, nível 340, decolada 10, com primeira curva à direita na saída São João 1, Leda, Motiva. Upazul 10, a primeira aerovia, após curvado conforme rota. Transponder 5455, controle em 120, decimal 8. O 4201 no cotejamento correto, após pronto para o pushback e acionamento. Tem um nível 105. Vitor Kilo Delta autorizado, Serra Novembro Vitor Delta, no nível 105, mantendo restrito o nome e o país do corredor Axé, aguardando liberação do controle para estender para o 105, decola da 17 com curva direita, transponder a 5453. Eu achei inicialmente aguardando a liberação do controle. Câmera correta, aposte pronto para o acionamento e taxa. Confirme pelo Vilton no Rio. 597, complete final, chame Torre Salvador, frequência 1985. 5 por acionamento no 02. Desarme, aposte taxa. Desarme, 625. Salvador, bom dia, 3517, continua a aproximação, agora fechar. Aguardando o 3517. Quadro, Xané 6211, bom dia, informação Golf, pronto para cópia. O Xané 6211, informação Golf, confere agora a cópia número 3 para cópia. Aguardando. Autorizado pouso, piscina 0, vento 170 graus, 099. Repouso na 3. Tipo 08, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 260, decola da 10 com primeira curva à direita, na saída São Luna, Leda, Doco. Upazulu 44, a primeira aerovia, após seguro e conforme rota. Transponder 5432, controle em 120, decimal 8. Somente a curva, após a decolagem, a saída e o nível, por gentileza, que a transmissão foi interrompida. São João, Leda, Doco, a saída, primeira curva à direita e o nível é 260. São João na transição do óculos, a transmissão foi interrompida novamente. São João do Leda, Doco. Cotejamento correto, reporte para acionamento e táxi. Correção para o táxi de acionamento. Torre Azul 4201, no pushback acionamento, no gate. No 4201, na vaga, pushback acionamento. Aguardando. Posição 3597, somos 15, libere direito, chame a posição taxi via Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette. Então, a direita, Alfa e Juliette, vai mantendo a Juliette, tá? 3597. Tranquilo, Delta, confirme pro táxi. Confirme pro Tranquilo, Delta, na escuta. 141 a bordo, 3 horas, confirme. TVA Índia, ponto de espera, chama pronta, altímetro no 0, no 5. Contar a remuneração, vou lá, primeira vez. Temos que coordenar, aguarde por gentileza. Na intersecção papal, altímetro no 0, no 5. 08, táxi 70, intersecção até altímetro no 0, no 5. Estabilizado na ILS da 10, Esperão 9970. Esperão 9970, chame torre, frequência 118, decimal 95. 3953. Pista 35, a decolagem após curva esquerda e segue conforme, segue em rota. Controle Salvador Azul 2775, informação Golf, nível 90, passando coral. Azul 2775, bom dia, contato radar 62 milhas sudeste de Salvador, voando na proa de Itap, reporte para descida. Direto Itap, chamada descida, Azul 2775. Tá 3597. Direto 9970, confirmando pouso autorizado, pista 10, vento 970 graus aí atrás. Direto pouso, federal 9970. Torre Azul 4201. 2-0 no autorizado, pediu que você não vai tirar o táxi. Autorizado, chama táxi, 0-1. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfa, aqui, Oscar. Oscar, November, Oscar, é isso? Alfa, aqui, Oscar. Sim, aqui, Oscar, sim, a gente aguarda um instante para um pushback e reboque. Solo Salvador, bom dia, aqui é o Azul Papa Romeu, Alfa Yankee Oscar. Você prossiga. Bom dia, sem autorização do reboque da nave do pátio 3, posição 3 Romeu, para o pátio principal, posição 8. 015, velocidade critério. Autorizado, descida, 4 mil pés, ajuste do 015, Azul 277. Aquilo Delta, após a decolagem, está livre a ascensão 105, curva à esquerda e segue direto ao destino. Vento 10 graus, 89, autorizado a decolar, pista 35. Paredo 2229, autorizado chegada Bomed 1, vou na proa de TAP e reporte para a descida. Gente, Bomed 1, proa ETAP da presente, reporta a descida 2229. Para 9970, Solon 20, chega via Alfa, Kilo Pad 3. Copio Alfa, Kilo Pad 3. Alfa, Kilo Pad 3, Delta, regulou 20, chame 120, decimal 8, bom volume. 208, Vitor, Kilo Delta. Oi, Salvador, chame 62 de novo. Chega 62 de novo. Por gentileza, você já teria a nossa autorização? Para o táxis do 4201, 104 a bordo, 3 horas e 50, alternando Ribeirão Preto. Autorizado cruzamento da pista no 028, via Delta, chame na Alfa antes da Juliette. Chinera 225, decolou 23, chame na 208, ouvi. 208, obrigado. 963, copia. 963, copia. 360, autorizado Galeão, decolou da pista no 0, saída Sanvo 1, Leda, transição Dóquilo. Interceptar informes do 44, Porto Seguro, até novembro 857, abaixo conforme. Controle 120.8, transponda 5464. Autorizado 360 para o Galeão, conforme a rota Pesulou 44. Seguro, superior novembro 857, Moussou. Decola da 10, Salvo 1, Leda, Dóculo, transponda 5464, e o controle 208, o bom 960. Parte 963, tem para o feedback somente. Zero ciente. Prossiga. 260, Galeão, decola da pista no zero, saída Sanvo 1, na transição Dóquilo, da Pesulu 44, ponto seguro, pé novembro 857, conforme. Controle na 208, transponda 5460. Salvador, Galeão autorizado 360, e pega Sanvo 1, na transição Dóquilo, da Pesulu 44, seguro, pé novembro 857, ponto. Controle 208, transponda 5460, chama 62 do Nuno. Azul 4201, autorizado a decolar. Pistão na 0, vento 180 graus, 08 nas. Iniciando decolagem, Azul 4201. Lambda 2-1, no cotejamento corretinho para pushback excelente. Vá. 63? 963? Deixa eu parar o pushback no pad 3. Pad de carga estimado aproximadamente mais uns 5 a 10 minutos. Gente, vem aqui, acho que não escuta. Positivo. Autorizado, pushback e reboque no pad 3. Chame para ingresso no pad principal. Ok, autorizado, confere. Tempos contorno, Juliette, Índia, chama no ponto de espera, pronto, ajuste no 0 no 5. Doido, siga Juliette, Índia, chama no ponto de espera, pronto.